Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Amigos e ouvintes do programa Vivência, através das ondas da Super Rádio Vinga e agora também pela internet, vamos levar a vocês os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres. Vamos falar também sobre a vida futura e a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos Espíritos Superiores através de vários médios e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão, vem trazer a fé e a razão que se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, e nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e a seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, pedimos licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje, nosso convidado aqui é Juliano ou Fabiano? Não esqueço que os dois são irmãos, né? Fabiano Porto, que vai conversar conosco sobre regeneração global. Ele que já esteve aqui o ano passado falando sobre esse assunto e agora a gente vai ver como está o andamento, esse grande projeto aí que ele está desenvolvendo com o grupo e conversar mesmo sobre o que interessa para a gente, que é regeneração. Quando fala em regeneração, a gente interessa bastante, porque nós vivemos em transição, entrando na regeneração, e tudo tem que se modernizar de alguma maneira para que o mundo esteja preparado realmente para essa regeneração. Então ligue para nós, 3941-9750. É 3941-9750 que está funcionando aí, Inácio? É, né? 3941-9750. Ou então participe pelas nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Pratininga. Deixa eu inverter aqui a câmera. Agora o pessoal está me vendo. A pergunta também da sorteio antiga, depois a gente define, agora está tudo certo. Está dando microfone aqui, Inácio. Vou baixar um pouquinho aqui. Pronto. Então, bom dia, queridos ouvintes da rádio Vivência Espírita. E para você que está escutando a gente no YouTube, assistindo a gente ao vivo aqui no YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí, vocês podem assistir ou ouvir qualquer momento. Lembrando que a gente está agora estamos no Spotify. Então, entre lá no Spotify, coloque Vivência Espírita e vocês escutam o último programa de domingo atualizado e também os programas anteriores lá pelo Spotify ou pelo podcast. Depois a gente comenta um pouquinho mais durante o programa, né, Rui? Jorge, para a gente poder explicar pro pessoal o que é o podcast aí, para o pessoal receber os programas automaticamente no celular. Então, a gente vai sortear um livro, um CD, né, do Momento Espírita, no final do programa. Então, para quem estiver participando, quem estiver comentando aí, compartilhando com a gente vai sortear no final do programa, a gente vai definir uma pergunta para sorteio até o próximo intervalo. Então, vamos iniciar com a prece de abertura com a Graça. Graça, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Seja bem-vindo mais uma vez na programação Vivência Espírita, para mais uma manhã de conhecimento, de aprendizado, porque sabemos que o aprendizado é que nos leva ao progresso intelectual e espiritual. Jesus amado, te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. E que todos aqueles que de boa vontade já ligaram o rádio, a internet, para nos ouvir, que ouçam realmente com muito carinho todo esse aprendizado, principalmente nessa época que nós estamos na transição do nosso planeta. A necessidade dos pensamentos positivos, do amor em desenvolvimento, do nosso trabalho interior, para trazer o nosso eu para a sociedade, para nos inteirarmos melhores e amarmos como Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tenham todos um bom dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é regeneração global. E nós estamos aqui com o Fabiano Porto, que é especialista nesse assunto. Tem um trabalho maravilhoso aqui em São José dos Campos e região, né? E ele faz parte do Instituto Regeneração Global. É o IRG. É o IRG, né, Fabiano? Exatamente, Instituto Regeneração Global. Bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, parabéns por este trabalho e vamos em frente, mais um programa, estamos juntos. E fala pra gente o que, que é regeneração global, porque a gente vê todo mundo falando em ter que mudar o nosso mundo, temos que cuidar do meio ambiente, cuidar da poluição, uma série de coisas. O que, que significa esse Instituto de Regeneração Global que você faz parte? Sim, nós temos uma ideia bastante, digamos, pragmática, assim, bem clara, de um plano de ação para nós favorecermos as soluções na humanidade. Então, foi transmitido que para que nós possamos fazer a regeneração da humanidade é preciso ter organização. É preciso direcionar as soluções que já existem, estão sendo criadas em todos os lugares do mundo. É preciso direcionar essas soluções para as áreas essenciais da humanidade. Então, o Instituto vem com uma proposta de criar e consolidar a primeira biblioteca global de soluções, que nós iremos reunir todas as soluções que já existem em um único portal para fácil acesso pela internet. E quando nós viemos aqui, acho que faz uns meses já, né? A gente estava lançando o Instituto. A gente tinha acabado de ter a Assembleia Geral de Fundação da Associação, né, que hoje é uma organização social. E hoje nós já estamos com mais de 500 soluções cadastradas no portal, em 4 países. Realizamos um evento que o pessoal comentou foi o mais completo evento de sustentabilidade do Vale do Paraíba. Foi em março, né? Foi em março, 23 de março, ali no Hyde Park, ali, 250 pessoas. E então está crescendo rapidamente. Agora a gente está com outro desafio, que porque é tudo voluntário, né? Tudo um trabalho voluntário, que é assim, conciliar com a atuação que nós temos, conseguir realmente fazer com que isso prospere na velocidade que o universo está nos mandando, que está uma velocidade bastante rápida. Então esse agora é o desafio. E a regeneração global. O que, que tem que regenerar, Fabiano, de um modo geral? Porque eu estava vendo outro dia um documentário sobre o pico lá do Everest. Nossa, então eles mostraram lá nas etapas, e ontem saiu na televisão liberaram agora para subir lá no pico, então está uma poluição. E eles mostraram até 5.300 metros uma poluição tremenda no acampamento. Depois, nos 6.300 metros, outra poluição tremenda. Como é que nós vamos resolver isso aí? Isso é no pico do Everest. Mas aqui, em termos de Brasil, como é que nós podemos resolver tanta coisa que precisa ser feito? Eu acho que o primeiro passo é organização. Organização. Organização. É, faz, direcionamento correto das energias nas áreas que dizem respeito à regeneração. Porque nós, muito tempo, muitas vezes, perdemos tempo com coisas que não vão nos levar a uma sociedade melhor. A gente só vai ficar rodando em círculos. Hoje nós vemos, por exemplo, muitas pessoas perdendo horas do dia com joguinhos. Por exemplo, que é um fenômeno global. Então você está todos os dias dedicando toda a sua potencialidade divina, né, como ser humano, a um joguinho de computador, que eu gosto de chamar que é um vírus mental, né, porque ele é feito para te manter naquele vício. E o que, que você está colocando? Quantos anos você, né, tem? Eu tenho 32. Não, só para falar que não é velho que está falando aqui, não. Tá bom, pessoal? Quem está falando aqui é jovem. Né? Quando é eu e o Rui que falam, o pessoal vai falar que nós somos velhos, que nós estamos falando disso, né? Porque no meu tempo não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada dessas era coisas. Era bichinho de chuchu. Até o telefone era difícil ter em casa, né? Sim. Não, eu acho que a gente tem que aproveitar de todas essas coisas que existem hoje. Agora só não pode ser alienado, como sim, o Fabiano está falando. Exatamente, né? Exatamente. Porque o que a gente vê, uma alienação total. E pô, seria legal todos nós estarmos jogando, olhando, entrando no jogo, aproveitando dessa tecnologia que é oferecida para nós. Agora, ser dependente disso, escravo, aí é que é um absurdo, isso, né? Exatamente. Que, pensando. Não, exatamente. Que nem ontem eu estava vendo a televisão o show daquele grupo coreano, BTS, né? Faz 3 meses que tem as meninas acampadas lá para entrar no show, que foi ontem. Faz 3 meses, desde fevereiro a menina está lá acampada. E o pessoal acha isso bonito. É, não, e coloca na televisão, mostra, entrevista, né? Eu acho um absurdo. Será que não tem cozinha para arrumar, não tem nada para fazer dentro da casa dela? Né? É, e não fala isso não, daqui a pouco você é processado. Não. Isso aí Não, eu acho que a arte, né, a expressão da arte, ela é uma coisa que nos conecta ao divino também, né? Então, se a pessoa, dentro do julgamento dela, ela acha que é tão especial aquela banda ao ponto de ficar acampado, de repente aquilo vai transformar a vida dela, né? E outra, lembrando que ela não está acampada sozinha, ela está acampada com outras pessoas. Sim. Então estão conversando, estão se ajudando, estão aprendendo sobre a essência da regeneração, que é a cooperação. Então eu acho que esse termo, cooperação, eu vejo que é o termo que une todos os públicos, desde os espiritualistas... As tendências. Todos. Você fala cooperação, Fabiano, seria mais ou menos, se a gente trouxesse para uma linguagem aqui mais nossa... De fraternidade também, quase isso, a mesma coisa. Exatamente, né? Exatamente, é isso aí, porque não há fraternidade se não houver cooperação, uhum, né? Mas a fraternidade, se você fala isso para um grupo de investidores, já pega. Não, calma aí, fraternidade não, a gente quer... Agora você fala cooperação, fala, opa, deu certo. Então eu vi que esse termo cooperação, ele é um termo que conversa em todos os públicos. É, inclusive, a gente está cada dia mais se aproximando de grupos de investimento, né? De startups, de tecnologia. Então, a missão do Regeneração Global ela é conversar com especialmente com o público que pode concretizar as soluções da nossa sociedade, que é quem? Os fundos de investimento, os parques tecnológicos, os empreendedores. Então, a gente tem que falar uma linguagem business. Então, se a gente fica só no etérico, só no espiritual... É business. É. Negócios. Negócios, exatamente. Então, esse é um desafio, que é um movimento de essência espiritual, digamos assim, mas a gente tem que manifestar ele sempre de uma forma muito, muito sóbria, muito mercadológica, digamos, para que a gente consiga avançar na sociedade, né? Porque senão trava. Mas, Fabiano, isso aí também não faz com que as pessoas fiquem muito materialistas, muito preocupadas com o progresso, com uma série de coisas, e esquece do ser humano? Depende, porque quando eu estou falando de, por exemplo, uma destinação de 15 milhões de reais para fundos de investimento de impacto, para negócios que gerem impacto social. Se eu chego para esses grupos e falo, não, olha, você tem que investir aqui porque a sociedade tem que se regenerar, os planos divinos estão se aproximando, a vibração terrena está ampliando, e se eles vão olhar para a nossa cara, vão dar risada e vão embora. Então, o que a gente tem que fazer? Eu falo assim, olha, você tem que fazer investimento em empresas, negócios que gerem impacto social, Que seria esse impacto social? Perfeito. É, impacto social, por exemplo, imagina uma empresa que tem como objetivo tornar o painel solar mais acessível por comunidade de baixa renda. Imagina uma empresa que tem como objetivo pegar todo o resto de alimento que gera nos restaurantes, bons, alimentos bons, e entregar para quem tem fome. Imagina uma empresa que tem como objetivo ensinar crianças que estão analfabetas ou que estão em situação de risco. Elas podem gerar lucro, elas podem ser negócios viáveis, mas elas estão gerando impacto. Então, é isso que está aqui dentro. No Instituto Regeneração Global, o que nós chamamos de soluções são negócios, empresas que podem gerar, não só empresas, ONGs também, né? Centros de pesquisa, que podem gerar impacto positivo para a sociedade. Então, mas vocês têm algum impacto que possa diminuir a desigualdade que existe nesse nosso Brasil? Então, esse é um dos grandes problemas sistêmicos da nossa civilização. Né? Porque o capitalismo, quando ele se instituiu, especialmente na transição para o capitalismo financeiro que a gente tem hoje, que é esse capitalismo especulativo, né? Onde um ato de uma pessoa faz milhões perderem dinheiro ou ganhar dinheiro, a gente tem uma dependência da miséria e da desigualdade para o sistema prosperar. Então, isso é uma mudança sistêmica, é bem complexo. É porque outro dia me perguntaram por que quando cai as ações, o mercado de ações, sobra o dólar. Uhum. Então, a gente vê que as ações, ela praticamente é volátil, né? Ela vai de acordo com... E o dólar não, o dólar é uma garantia que ele pode, a qualquer momento, ele pode trocar. Mas isso aí não é meio complicado, essas coisas, porque a gente vê, por exemplo, a Petrobras teve bilhões de lucros e não poderia isso aí reverter num preço menor do combustível, principalmente no diesel, que é aquele que movimenta a nossa economia? É, sim, com certeza, mas é uma política de Estado. Os acionistas não aceitam. É, então, é porque tem que seguir o preço do petróleo internacional, porque se o Brasil quer competir a nível global, ele tem que seguir as tendências do mundo. Então, se o barril do petróleo está, por exemplo, 80 dólares lá fora e a gente poderia vender a 40, a gente não vende a 40, a gente vende a 80, porque tem que seguir entendeu? Então, são cenários de um velho mundo que tenta se prender a algo que já está falido, a algo que já era. Já a gente tem que superar esse sistema. É inevitável a superação dele. É regeneração e extinção. Agora é na veia mesmo. Eu vejo a regeneração muito mais... A preocupação ela não está com alguma coisa que já está falida, digamos assim. Uhum. Seria soluções diferentes para você movimentar o mundo. Exato. Né? Uhum. Ao invés da gente se preocupar com diesel, a regeneração tem que se preocupar com algo que seja limpo, com algo isso. Que faça as coisas funcionar sem precisar do diesel. Isso, jeito, exato, né? Carro a hidrogênio, carro a solar, exatamente, é isso aí. Então, por exemplo, a gente sabe que o carro já se movimenta a luz solar, né? Uhum. A energia solar. Uhum. Só que é muito difícil ainda. Você vê que eles estão construindo algumas estradas que tem um negócio no meio da estrada para poder captar, para o carro passar por ali. Cada vez que ele vai passando, ele vai adquirindo energia. Talvez a gente não tenha descoberto ainda um sistema de armazenamento suficiente para deixar uma carga grande, né? Ou, entre aspas, encher o tanque, né? Uhum. Encher o tanque para andar bastante. Aqui, ó. Quantino. Carro movido a água salgada. Exatamente. Né? Então tem aqui já um projeto aqui dentro aqui disso aí. As Não, pessoas terem, esse terem carro é nisso. Muito antigo, né, Jorge? Só que a pessoa que bolou isso daí desapareceu, né? Não. Sumiu. Não, né? Aqui é outra coisa. Esse daqui está no terceiro protótipo, produzido na Suíça, já está no terceiro modelo do carro, chega de 0 a 100 em 6 segundos. Uhum. É utilizado água salgada para a alimentação dele. Já está extremamente avançada a tecnologia e já poderia estar tomando as nossas ruas. Mas por que não toma? Por conta de uma essência do que você comentou ali. É o sistema segurando o progresso. Uhum. O sistema está literalmente segurando o progresso da humanidade em nome de lucro, em nome de acionistas, em nome de um mercado de petróleo que está caindo, mas que tem muita pessoa ainda segurando. Então é complexo segurar. Porque é muito mais do petróleo, né? Porque na realidade, se você for ver, o carro, se você conseguisse trazer, substituir uma frota mundial de carro, ia se fabricar muito mais, ao invés de mais do que a quantidade que tem se fosse movido a água. O interesse seria bem maior, isso aí não tem dúvida. Uhum. O grande problema é é a energia, né? O grande problema é o que se usa hoje que movimenta o mundo, que é o petróleo. Quais são os países mais ricos do mundo, se você individualizar? Tira os Estados Unidos fora, né? Sim. São os países do Oriente. Eles que são... o petróleo não é só combustível. O petróleo, hoje, nós estamos sendo poluído aí pelo plástico, né? Hoje o plástico está se tornando inimigo. Exato. E totalmente desnecessário, né? Porque o plástico, por que ele é tão nocivo? Porque nós fazemos ele com polímeros. Que são vindo da indústria do petróleo. Mas Sim. só que aqui no portal, por exemplo, Regeneração Global, você encontra pelo menos 5 soluções que estão cadastradas aí de plástico de bananeira, de plástico de mandioca, plástico de sílica, que ao invés de você usar petróleo, você usa areia. Então, ele se decompõe no meio ambiente. Outra coisa, na hora que você estava falando agora há pouco, eu me lembrei do caso que está na moda, negativa, né? Que é falar dos rejeitos aí que aconteceu lá na região de Minas Gerais, né? Uhum. Mariana, que aconteceu já, em Brumadinho, que morreu tanta gente. E aí a outra está para explodir agora e outras, né? Para estourar. Sim. E na realidade, o que a gente vê é o seguinte: por que esperar tanto tempo, né? Por que esperar tanto tempo? Outra coisa que eu vi esses dias em Uberaba foi um trabalho que eles podem pegar aqueles rejeitos e transformar aqueles rejeitos em bloco. Exatamente. E o bloco pode fazer construção. Quer dizer, você tem trilhões de metros cúbicos de negócio que pode estourar na cabeça de todo mundo, acabar com a casa, acabar com a vida das pessoas, né? Literalmente falando, tanto a vida física como também das propriedades que as pessoas têm, dos animais que as pessoas têm, da floresta, de tudo, quando isso já podia estar sendo feito. Quer dizer, não precisa nem ser iniciativa nem minha nem sua. Sem dúvida. A iniciativa devia ser da própria empresa. Falar, esse rejeito aqui, ao invés de eu acumular, ele já vai para aquele outro ambiente ali para fazer essas outras coisas. Quer dizer, o que leva a você ficar segurando algo a vida toda que vai dar um problema? Ou será possível que eles eram tão burros que eles não sabiam que isso ia acontecer a qualquer hora? Então, isso aí... Mas daí você vai perguntar para a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, se ela gostaria que a Vale intervisse na produção de casa, porque ela tem que vender cimento, né? Então, assim, é muito complexo. Esses jogos de interesse, eles estão literalmente nos levando para o abismo, né? Esse jogo de interesse local, é daí a gente pega aqui, por exemplo, a política local da nossa cidade. Depois vem o nosso estado, nosso país, nosso continente, nosso mundo. Se você for ver, está todo mundo defendendo interesses de década de século XX. Mas ele está defendendo o interesse dele ou da categoria dele, mas não da coletividade. Exatamente. Financeiro, muito mais financeiro. Individual, né? É o amor a si, né? É. Que a Lei do Uno tem uma definição que eu acho brilhante dessa transição planetária, que ele fala que basicamente nós estamos numa transição, numa encruzilhada de dois caminhos, que é do amor a si ou do amor aos outros. Porque ele diz que a maldade, digamos, né, as trevas, na verdade não é trevas, né, seria o amor a si. O amor a si tão grande que ele é capaz de matar o outro para se autopreservar. Então, o nosso mundo está passando, né, do poder sobre para o poder com. Né? E aí também acontece... Sabe o que a gente podia fazer? Político. Sabe qual a ideia que eu tive aqui agora? Quando a gente tiver mais alguma coisa mais concreta, Rodrigo, Eu fico confundindo o Fabiano com o Juliano, né? O irmão dele é Juliano também, né? O Fabiano podia fazer um programa também no Vivência Espírita, na rádio Vivência Espírita, como se fosse, por exemplo, a boa notícia. Hein, Fabiano? Legal, notícia. Cada boa notícia era uma novidade dessa que você contava por dia, por exemplo. Legal. Entendeu? Pegava aqui, ó. Iac, trator elétrico, por exemplo. Você ia falar só do trator elétrico. 5 minutos, 10 minutos para falar do trator elétrico. Uma solução assim. Então sempre ter uma boa notícia por dia. Porque o que eu vejo? Legal. Quando a gente pega essa... quando a gente entra aqui no Instituto, na página do Instituto, a gente vê tanta coisa interessante que aí quando a gente fica criticando a mídia, a própria mídia, que hoje também... está sendo exposta, exposta também a mídia, né? Sim. Porque, na realidade, a gente está vendo tanta besteira, tanta porcaria. Você falou no começo dos joguinhos, quem que bota isso na cabeça das crianças, né? Acaba sendo a mídia, né? Através do comercial, através de alguma coisa, acaba sendo. Agora, quando você vai ver alguma coisa na mídia que ela fale de natureza, de alguma coisa, é 2 horas da manhã, é 5 horas da manhã. Não aparece nas horas boas para as pessoas. Não recebe verem. Anunciante. Nos canais fechados. É, canal, né? Canal fechado, é. Né? Uhum. E no canal aberto só tem porcaria. Sim. Né? Uhum. É, quer dizer, tem assim, uns 2, 3% de coisa boa, mas sim. Os 90 e tantos é porcaria. Sim. Uhum. Porque se essas coisas fossem massificadas, as pessoas aprendiam com muito mais facilidade. É isso aí. Não, mas o Jorge, certa vez o Roberto Vargas estava entrevistando um diretor da Rede Globo, e eu perguntei para ele por que não se fazia novela levantando a moral do brasileiro, aquela coisa toda. Ele simplesmente respondeu: isso não dá ibope. Claro, mas é exatamente isso que a gente quer chegar. É isso que a gente quer chegar. O que está dando ibope? Interesse, né? O que está levando as pessoas a assistirem? É as coisas que aparecem neles. Então, e a gente tem visto isso até no movimento espírita também, né? Então, faz palestrante, vamos trazer aquele palestrante que dá maior público. Uhum. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado isso até dentro de casa, né? Sim, sim. Por exemplo, por que não chama o Fabiano para ir nas casas espíritas para ele falar sobre regeneração global? Sim. Inclusive eu fui em uma, esqueci o nome, aqui no centro da cidade. Eu achei bem interessante mesmo, eu acho que, inclusive senti uma energia muito forte assim, né, porque sempre você vai e tem toda a egrégora, sim. Né, e você vê que você fala mais para espíritos do que para encarnados, né, mas é fantástico realmente, né, levar essa daí para... Não, porque os espíritos, como os espíritos sempre estão na frente da gente, eles estão apoiando, então mesmo você não enxergando, ele fala, estamos aqui junto, viu? Sim, tá em todo lugar. Fabiano, estamos aqui junto para apoiar. Porque não tem ninguém. Sim, você vai conectando, né? Como se fossem as raízes de uma árvore, né? Você vai conectando, opa, aquela raizinha tá conectada. Fala, opa, tá conectado também. Você vai expandindo aquilo, né? Eu vejo muito dessa maneira. Quer falar alguma coisa aí, Rodrigo, pra gente ir num comercial? Vamos. A gente está tendo participações aqui no YouTube Live. Quem entrou aqui foi o Paulo Quintanilha, mandando bom dia aos amigos vivencianos nesse importante domingo para o país. A Graziela Sanches também mandando bom dia. Que Deus abençoe a todos. Ana Paula mandando bom dia a todos. Eduardo Gomes de Santana mandando bom dia também. A Ivani Lúcia mandando bom dia. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós. A Beatriz de Paula Porto. A Bia, que é mãe do Fabiano, já está participando aqui no WhatsApp. Ela mandou: bom dia, queridos amigos, estou muito feliz, meu filho no programa, estou viajando, senão eu iria ir na rádio. Gratidão, luz e paz. Aqui também a Mariângela, aí agora minha mãe, né? Você viu que é só parente nosso que escuta, né? Brincadeira, a gente tem bastante pelo amigos menos, que, né? Pelo que menos. Escuta a gente, nossos pior, ouvintes. Pior seria igual aquele cara que foi candidato e depois não apareceu nenhum voto. Nem né? Ele votou nele. Nem ele votou nele, aí é fogo. Né? E ela entrou aqui também, mandou bom dia. A Doli Cassal também mandou bom dia, que sempre compartilha aqui também. O Aécio César, ele inclusive já mandou uma pergunta aqui também, a gente faz depois os comerciais. Mano, bom dia, equipe vivência entrevistado. Vamos mais a uma aula de conhecimento espiritual. Forte abraço. O Fábio Salge manda bom dia a todos. Hoje é dia de ir para a rua apoiar o presidente aí, ó, e as leis anticrime. Que não forem, orem por nós. O Arnaldo Dalpino participando aqui também. E quem entrou aqui no WhatsApp foi a Elza Yoshi, manda bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo e equipe, bom dia, Fabiano, muito oportuno esse assunto de hoje, parabéns a todos. O Vitor, nosso amigo Vitor lá de Santos, ou é São Vicente, né, manda bom dia, há uma excelente transmissão, forte abraço a todos os amigos, São Vicente. Mandando um abraço aí, Vitor. E lá em São Vicente, o Gustavo deve estar ouvindo a gente também, Irene, Espírito Santo, então, mandando um abração já. Adiantado pro Gustavo, que sempre escuta a gente, ó, falando, José acabou de entrar, mandando bom dia também, todos os viventes, ótimo tema, bom domingo a todos, com muita paz e luz. Eu quero mandar um abraço pra dona Tereza Sampaio, que é muito amiga da Dolly, lá de Jacareí. Legal, um abraço pra dona Tereza. Assídua, bom dia, dona Terezinha. Eu queria comentar também lá que a gente tinha falado da questão do petróleo e sobre o carro. Quem lançou um carro também foi o Tesla, um carro, a marca Tesla, que já tem um desempenho de 500 km sem precisar recarregar, né? O difícil é a quantidade de postos, né? É diferente, por exemplo, na Europa, que você chega, qualquer lugar já tem um posto para você plugar o carro e carregar. Isso já é realidade na Europa. Ainda não chegou aqui. É, então, mas já existem carros com autonomia de 500 km. Sim, né? O Tesla, inclusive, abriu as patentes, né, para que se estimule o mercado e para que ele ganhe dinheiro também com essa questão tecnológica. Mas isso aí que você comentou é muito interessante. A gente tem que ter uma mentalidade de um mundo de regeneração. A gente tem que tirar essas rédeas que nos prende a esse velho mundo. Isso que você falou é um exemplo disso. Recarregar carro elétrico. Cara, isso é tão loucura quanto você colocar uma cordinha no avião. Por quê? Porque, meu, você tem o movimento das rodas. O movimento das rodas em alta velocidade, o eixo da roda pode recarregar a bateria. Você tem o teto do carro que você pode colocar painel solar. Você tem o piso do freio, que quando você pisa no freio tem uma força tremenda ali de freio que pode recarregar a bateria. Então essa questão de lançar o carro elétrico, mas fazer as pessoas pararem e colocar uma cordinha três nele... 3 horas, né? Meu, é o velho mundo se apropriando das tecnologias do mundo da regeneração. Porque o verdadeiro mundo de regeneração seria o quê? Carros absolutamente autônomos, que você jamais teria que passar. Comprou o carro, pode esquecer, né? Compra o carro, esquece. Lógico, só o movimento da roda já é capaz de manter o carro funcionando. Então, essa é uma mentalidade que eles tentam colocar na gente para continuar com o quê? Escassez. Escassez. Eles querem passar sempre isso. Escassez, crise... Essa é a mensagem do sistema desde todo o século XX. Se uma pessoa perguntou para mim se não tinha perigo de apagar o sol, a gente puxando tanta energia assim desse jeito. Eu falo, não sei, não. Não, mas fazer o Jorge, essa mentalidade. O Fabiano falou uma coisa interessante. Quando era moleque, as bicicletas tinham os dínamos. Lembro. Que colocava na roda e dava luz. E acendia a luz. E aquilo não podia ser feito também. Exatamente, nos carros, né? Esses dias eu vi um filme muito legal. Sim, o menino que dominou o vento. É, né? Muito bacana que ele usou essa tecnologia. O menino lá na África, quer dizer, nós já conhecíamos essa tecnologia aqui fazia muitos anos. A gente já conhecia, mas para ele lá, quando ele viu aquilo, ele falou, poxa vida, não tem água. Não tem, como é que a gente vai irrigar a plantação? Como é que vai fazer essas coisas? E ele começa a trabalhar e ninguém acredita nele, você vê, não, e não é tão antigo. Sim, agora aí. Não é tão antigo, ninguém acredita. Ele, porque ele quer tomar a bicicleta do pai dele, né? Uma briga danada, porque, pô, o cara, imagina o patrimônio, um cara naquela região dele tem uma bicicleta, né? Nossa Senhora! E, ó, você comentou isso daí do dínamo, tem uma solução sendo desenvolvida que você fica fazendo exercício por uma hora com as pernas e tal, e ele alimenta a sua casa durante o dia. A bicicleta, né? É um sistema ali que ele é super robusto, né? Você vai e tal, mas enfim, nossa, todas as soluções já existem. A gente só precisa colocar em prática, isso que a gente sempre repete. Nós vamos pro intervalo comercial mandando um grande abraço pro Chiquinho, que o Chiquinho tá lá na casa dele, que ele não tá vindo por aqui, assistindo a gente lá. Tô vendo aqui, a Camila mandou a fotografia dele, do Francisco, né? Ele tá ali olhando pra televisão, né? Belezinha. Não sei que ângulo que é. Deve ter o quê? 2 aninhos? Nada que 2, não tem nenhum ainda. Ah, tem 7 meses, fez 7 meses ontem, é o filho do Rodrigo. Uau! Filho do Rodrigo. Fez 7 meses ontem. Já é trabalhador, né? Fez ontem mesmo, 7 meses. Que legal, e parabéns. E aí ele tá lá assistindo, porque ele vinha aqui. Agora ele tá ficando mais em casa, que ele já tá ficando preguiçoso. E aí, mas tá nos vendo lá, né, Chiquinho? Ó, dá um abraço aí pra... Ó, vou dar um tchau, se você estiver me vendo ainda, tá vendo? Tchau pra você. Vamos pro nosso comercial com a música. Agora, deixa eu colocar aqui, Grupo Ânima, ainda... Aí, já é tempo. Sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar. É uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, e já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me sem destino, mas o amor. Não, não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Sem temor, olhe, olhe, olhe pro céu, e já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. E já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui entrevistando o Fabiano Porto sobre regeneração global, que é um instituto que foi criado aqui em São José dos Campos e tem vários voluntários participando. E o Fabiano está aqui conosco, um jovem, com ideias para o futuro, né? Uhum. Essas ideias são para o futuro? Sim, a gente diz que é para aplicação no presente para uma nova sociedade no futuro, né? Mas a gente precisa agir agora, né? Não dá para ficar esperando sempre amanhã. Então a gente vê, Fabiano, quando tem uma empresa que cria 170 novos empregos, tem uma fila de 10 mil pessoas para participar dessa seleção. Como é que nós vamos acabar com essa fila? O empreendedorismo, ele tem, vamos dizer, tem muito a ver com a regeneração global? Sim, eu acredito que o empoderamento das pessoas, né, em relação às suas vidas, né, vai fazer com que a pessoa, ao longo do tempo, aprenda a empreender mais as suas ideias. Porque isso passa pelo nosso sistema educacional, que é um sistema educacional absolutamente tenebroso para o nosso mundo de hoje, né? A gente tem escolas aí ainda se aprende só com giz e se estimula a competição entre os alunos, né? Então a gente está entrando numa sociedade de cooperação e a gente está deixando nossas crianças ficarem anos em um sistema educacional que vai tolindo as capacidades dessas crianças de se autogovernarem, de conseguirem empreender suas ideias. Então a gente é todo constantemente na escola, a gente é diminuído, né? Então eu vejo esse papel muito no processo educacional, porque o que a gente vê hoje no mercado de trabalho é as crianças que estavam na escola ontem, né? E antigamente nas indústrias tinha um sistema taylorismo de trabalhar. Uhum. Era fazer com que a pessoa ficasse especialista em determinada função. Sim. Depois ele perdia o emprego, ele não achava mais emprego, uhum, porque, uhum, ele só sabia fazer aquilo. Só apertar parafuso, é. Não, uhum, é que filme Tempos Modernos. Isso, isso aí. Mostra muito bem isso, né? Uhum. Mas aquela ideia do Charlie Chaplin vigorou até pouco tempo. Sim. Depois que os japoneses criaram um novo sistema de trabalho, que hoje mudou, né? Mudou a fisionomia. Mas mesmo assim, a gente sente que ainda falta modernizar muito mais esse sistema. É, mas e aí, olha só que complexo, né? Porque a inteligência artificial, a automação, ela está crescendo no mundo. Sim. E aí saiu uma pesquisa global recente que os funcionários das indústrias falam que a inteligência artificial veio para ajudar. A maioria deles. Então, ou seja, bem-vindo, chegue aqui automação, chegue aqui todo mundo. Agora, na mesma pergunta eles falam, mas elas vão tirar emprego. Então eles gostam porque estão evitando que fiquem gente ali com né, trabalho repetitivo, mas ao mesmo tempo vai ter uma outra complexidade que é o aumento do desemprego, né? Então você vê como, como o mundo nosso, por vários aspectos, tanto espiritualista quanto aspectos técnicos, mercadológicos, ele está passando por uma profunda transição. Porque a gente costuma falar que os próximos 10 anos vão definir os próximos 100, né? Porque a sociedade está mudando tanto de ano a ano que imagina o mundo daqui a 10 anos. Então isso daí, provavelmente, uma indústria que hoje tem 4 mil funcionários, talvez vá ter 500 no futuro. Porque vai ser tudo máquina. E vão ficar só operando as máquinas. E isso é bom, isso é ótimo, porque a gente tem que livrar as pessoas desses trabalhos que reduzem a expectativa de vida, que destroem a saúde. Mas como resolver? No cerne dessa questão está uma coisa que é o mais complexo de tudo, que é o dinheiro. Sim. Então eu acredito que a mudança da humanidade ela vai se dar pela economia. Alguma coisa vai acontecer que a gente vai ressignificar o valor do nosso dinheiro. Ou por um colapso financeiro, que o dinheiro não vai valer nada, e aí você não vai conseguir mais comprar as coisas, porque o dinheiro... Ou por uma ressignificação mesmo, sei, essas criptomoedas, os bancos cooperativos e tudo mais. É, eu vejo que isso já é, é um efeito que já está acontecendo na China. Uhum. Por exemplo, na China eles não usam mais dinheiro. Sim. Nada, né? Não, é tudo via celular, eles pegam, leem um QR Code e paga tudo via celular na hora e não usa nem cartão nem dinheiro. Uhum. Então isso já é uma mudança na área financeira, não na área da economia. Uhum. Mas eu queria já aproveitar, né, e já deixar a pergunta para sorteio. Né? Então para os ouvintes que estão assistindo a gente, deixar aí a sua opinião. Qual a solução, na sua opinião, que regeneraria globalmente, né? Iria causar uma regeneração global, na sua opinião. Então deixa aí as suas ideias, ou as soluções que vocês conhecem, ou as iniciativas que vocês já ouviram falar, que causaria essa regeneração global no planeta. Legal. E o Aécio entrou aqui e deixou uma pergunta para você também. Ele até ficou preocupado se estava fugindo um pouco do tema do assunto. Mas ele pôs aqui, como podemos trabalhar na conquista da regeneração espiritual da humanidade se as religiões, no caso, ainda não conseguiram elevar o nível de religiosidade das massas, tendo a fé bastante fragmentada? É, aí podemos fazer um paralelo com a Sheiliana, né? É, que ela comenta muito da questão da moral e ética, né? Da elevação moral e ética das pessoas. Por trás dos dirigentes de muitas religiões estão pessoas que querem impor o poder sobre as pessoas. Sim. Então você vê como uma cascata reduzindo aquele pensamento até o fiel que está sentado lá, que fica escravizado, sua vida não sai do lugar porque ele está ali. Então eu acredito que a regeneração espiritual está em uma coisa muito simples, olhar para si, olhar para dentro. Meditar, encontrar dentro de você a verdadeira religião, né? Mas é isso que a doutrina espírita faz, viu, Fabão? Ela faz com que você seja livre e você consiga entender o que é certo e o que é errado. Uhum. E não é porque a pessoa fala, você tem que seguir aquela Sim. pessoa cegamente. Sim. Não, nós não seguimos nada cegamente. Perfeito. Nós seguimos com... Como estudo, com né? discernimento. Uhum. Lembrando que a doutrina espírita não veio para a espírita, né? Não. Uhum. A doutrina espírita... Ela veio para o mundo. Veio para o mundo. Então, quando a espiritualidade superior passa as informações da nova doutrina para Allan Kardec, ela não veio como, ó, cria aí uma religião. Isso é para a humanidade toda. E até mas o que nós estamos conta, falando, né, de criar uma nova religião. E o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo exatamente o que nós estamos debatendo aqui, que é o jogo de interesse total que existe do ser humano em dominar as coisas. Exato. Né? E a doutrina veio para libertar. Ela não veio para dominar, ela veio para libertar. Então, a partir do momento que você está dominando alguma coisa, a partir do momento que você domina a fábrica, você domina o combustível, o petróleo, e alguém chega e fala que não precisa disso, você vai virar inimigo. Isso, é isso aí. É? E é a doutrina espírita. Não, entendeu? A doutrina espírita veio para acabar com o petróleo. Foi isso. É, eu acho muito legal o espiritismo porque ele traz como uma escola. Uhum. Né? Eu sempre vi o espiritismo como uma escola. Né? E aí, se você não consegue admitir que você pode assimilar aquilo ali, mas para você assimilar aquilo ali, você tem que doar alguma coisa, você tem que deixar de fazer o que você estava fazendo até então, fala, não, o que eu estou fazendo aqui está certo, isso aí que está chegando, essas informações, isso aí não é para esse tempo, isso exatamente. Aí não é para agora. Exatamente. Aí você tocou numa coisa fundamental, que é um dos passos mais importantes para a regeneração global, que eu vou falar agora e algumas pessoas vão até torcer o nariz por conta disso que você está falando. Comer carne. Uhum. O consumo da carne está tão desenfreado no nosso mundo que a gente está destruindo, por exemplo, a maior causa de devastação de floresta, pecuária. Maior causa de devastação de poluição do ar, pecuária, porque o metano é muito pior do que o CO2. Só que por que as ONGs não falam isso? Agora está começando a falar, mas por que elas não falam? Porque muda com os hábitos da pessoa. Uhum. E se muda com os hábitos da pessoa, se tira ela da zona de conforto. Se tira ela da zona de conforto, ela não doa mais. Uhum. Porque ela não doa mais, porque ela fala assim, nossa, então, não acredito nesse caminho, eu não vou mais. Ah, a pessoa se sente mal. Então é aquela questão, ajuda a ONG porque você está ajudando lá os elefantes da África, você está ajudando lá a água, lá no negócio, mas não muda o seu hábito no dia a dia. Porque se muda o hábito no dia a dia, eu não me sinto bem e aí eu vou contra. Então, isso é complexo. E outra coisa... isso que você está falando, a Pamela acabou de postar aqui respondendo a pergunta, né? Qual a inovação ou solução ajudaria na regeneração global? Ela acabou de colocar a mudança do pensamento. A mudança do pensamento é bem genérico, né? Também para a gente falar, para qualquer coisa a gente tem que mudar o pensamento mesmo. Você mudar agora, o hábito, você falar... precisa primeiro mudar o pensamento. Assim. Você falar nesse negócio da carne, o que foi acontecendo? Nós, por exemplo, derrubamos as florestas no Brasil para fazer cultivar capim para o gado comer, né? Isso, também. Então, porque o rebanho é gigantesco e cada dia cresce mais porque é o que dá dinheiro para o país. Então, você já vai arrumar inimizade com o país a partir do momento que a gente começa a dizer que você não pode mais comer carne. Por exemplo. E não é comigo que gosto de carne que você vai arrumar inimizade, né? Você simplesmente pode falar, Juliano, eu vou continuar comendo carne, Fabiano. Eu vou continuar comendo carne, não tem problema. Mas eu tinha que comer carne igual eu comia quando eu era criança, talvez. Não igual... hoje parece que você é obrigado, porque tem que... Como é que fala? Tem que vender. Tem que exportar. Então tem que criar mais, né? Sim. A gente chega em certas regiões do Brasil, por exemplo... que aqui a gente só está acostumado a comer a carne, a gente não está acostumado a ver o animal, né? Isso. E a gente chega em certas regiões do Brasil que você anda centenas de quilômetros que é só para criar gado confinado, às vezes. Então ali já não tem mais nem selva nenhuma, né? Não tem nada, só ali para o gado comer as coisas, para matar e para vender, para exportar, para ganhar dinheiro. E para não andar muito, para não emagrecer. Então virou uma coisa diferente esse negócio. Sim. E a gente sabe mesmo que é o metano, que é o que sai lá do... sai quando o gado está ruminando e quando está dando pum, que manda, fazer e buraco. E olha para você ver, né? A questão não é o radicalismo, né? Você fala, para de comer carne. Mas só que é o quê? Tem um movimento global que fala segunda sem carne. Segunda sem carne. Então, pô, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fica um dia na semana sem comer carne. O impacto disso pro planeta é fantástico se a gente tivesse o mundo inteiro aderindo. Então a questão com certeza a gente vai dar prejuízo para alguém um dia sem carne. Mas você também vai estimular muitas outras, né? Então é exatamente, para você parar de ter o petróleo, você tem que estimular soluções que vão aos poucos enfraquecendo, porque a queda abrupta, ela também não é boa. Falam, né, se todo mundo parasse de comer carne do dia para noite, também dava um colapso. Então não, nada pode ser radical. Porque começaram a viver disso, né? Acabou a subsistência. Tipo assim, olha, quando o Rui falou no começo de nós, o que, que tem que fazer para a gente dar uma... você começar a equilibrar mais as coisas. E você falou também, não, mas peraí, aí as indústrias não estão querendo acabar com isso, porque se você mudar o jeito de construir o carro, você vai ter 500 caras trabalhando em vez de ter 2 mil, 3 mil, 4 mil. Mas e cadê a subsistência? Acabou. Sim. Todo mundo teve o êxodo rural. Quando teve o êxodo rural, ninguém voltou mais. Sim. Então, um país, ele tinha que ser educado com as pessoas em todos os locais. E hoje, o que que acontece? Você só é educado, entre aspas, se você vier para um grande centro urbano. Se você ficar lá na roça, você não é mais... Você não é educado. Não, mas, Jorge, mas os Estados Unidos ele tem 5% só da população dele que está na agricultura. E eles sustentam os Estados Unidos inteiro e é o maior exportador de alimento do mundo. Então tem que ser pensado isso também. Mas só que o dono da terra continua não só sendo só 5%, certo? O dono da terra, se você tiver uma chacrazinha pequena, o que que acontece? Aquela chacrazinha vai vir um grandão e vai falar para você, eu planto aí para você. Sim. Aí você vai para o centro urbano, mas na realidade você é produtor também. Quando ele fala assim, é quem está lá na mão, é 5%, mas quem é dono é muito mais do que a gente imagina, que é o correto. Então, se eu tenho uma chácara, eu posso até vir para a cidade, mas só que aquela minha chácara está produzindo. É, porque hoje no Brasil... Quem está movimentando o Brasil é agronegócio, né? Sim. Certo? Mas é o que nós foi o que nós acabamos de combater aqui agora. O agronegócio, quando você for ver, é trigo e gado. Soja. Que acaba com o planeta. Soja, né? Sim. Soja, que acaba com o planeta. Porque eles têm que derrubar a floresta todinha para plantar trigo. Sim. É a monocultura, né? A monocultura em terras gigantescas de 400 mil hectares... É um negócio absolutamente antinatural, né? Quando você pega um solo e coloca em 3 milhões de metros quadrados a mesma cultura, não tem nenhum paralelo no planeta de um sistema natural que faça isso. Então vem o quê? Qual que é a solução? Agroecologia, permacultura. É o quê? Pequenos produtores. O que a gente diz, né? Que seria o ideal. Você não ter uma concentração de terra na mão de tão poucas pessoas, e ao invés de você ter uma pessoa produzindo em 400 mil hectares, você poderia ter 10 mil famílias produzindo, cada uma com 3 mil hectares, em vez de 300 mil, por exemplo, né? Que 3 mil já seria muito, já, né? Então a ideia é o quê? Nós distribuímos a liderança. Por isso que a essência da regeneração é a transição da sociedade do poder sobre para o poder com. Que é o poder cooperativo. A gente só vai conseguir evoluir quando a gente reverter o que a gente está acelerando no mundo. E aí que vem a complexidade, que é a concentração de poder na mão de poucos. Hoje, a gente já tem oito pessoas, ó, a gente está aqui em oito. Oito pessoas que detêm mais riqueza do que 50% da população global. Isso dá 3,5 bilhões de pessoas. Então, isso está se acelerando. Então, como isso, né? Então, olha como é desafiador. É muito desafiador. A gente está falando aqui, mais pessoas estão ganhando mais e menos estão, né? Então, a gente está realmente fazendo uma... É um desafio. É uma luta de Davi contra uns 10 Golias. Não é mais um a um. É, né? E, então, só o plano espiritual mesmo. Então, e o plano espiritual... você tem também um efeito... Ser feliz, por exemplo, se você Rui. Quer viver bem... Opa. Você tem um efeito também acontecendo nos países mais desenvolvidos, né? Por exemplo, você tem lá a Coreia, que hoje está sentindo o mesmo efeito dos Estados Unidos. Ela desenvolveu tanto a educação dela, principalmente fundamental, ensino básico, e isso foi refletindo nas outras camadas, que o nível de instrução... da maioria da população na Coreia está tão alto que eles não se submetem a fazer um serviço mais simples, né? Como uma diarista, né? Ou fazer, por exemplo, eles estão em falta de profissionais desse tempo. Isso é um efeito, é um benefício ou um efeito? Como que você vê isso na evolução, por exemplo, da educação? Eu vejo da mesma forma que a evolução da automação na indústria. A partir do momento que você vê que aquele trabalho é horrível, que te dá uma condição ruim e ele pode ser substituído por uma coisa melhor, você não quer mais se submeter àquela coisa ruim. Então, a mesma coisa, a pessoa ganha um grau de instrução, ela fala, poxa, por que que eu vou ficar lavando o chão, mexendo com produto químico aqui? Sabe? E se eu posso... Poxa, olha, né? Se eu posso... Mundo, né? Então... realmente é um grande dilema. E aí está também a essência do porquê que é interessante para o sistema manter pessoas ignorantes, né? Por que que a gente tem o nosso, né, presidentes aí falando que não quer levar política para as escolas, né? É por causa disso, porque a gente tem que alienar as pessoas. A massa tem que ser, é a vida de gado, né? Se você faz as pessoas acenderem para os seus próprios potenciais, é muito questionamento para o sistema, né? Então, eu vou discordar um pouco de você, porque você pode muito bem ensinar as crianças sem partido político. Uhum. E você pode ensinar o que é certo, o que é errado, o que pode prevalecer sem falar. Isso aqui é da esquerda, da direita. Aqui tem uma mania de falar de esquerda e direita. Você não pode reclamar que você já é comunista. Sim, mas eu não estou falando do ensino da política de esquerda e direita. Estou falando acima da política, da questão do desenvolvimento crítico da criança, sim, em relação à sua representatividade. Não, como funciona o legislativo, como funciona o executivo, como funciona o judiciário. E não chegar e falar, olha, tem a esquerda, tem a direita, escolhe um. Não. Falar como que é o processo histórico, sim, de formação. Porque a política é a reunião de condomínio do país. Sim, mas só que não acontece isso na escola prática. Não acontece isso. Não, a gente não. Vê que tem uns professores que têm a tendência de esquerda e ele acha que o mundo só é verdadeiro se for de esquerda. Assim como temos os professores com tendência de direita que acreditam que o mundo é só para a direita. Então a gente está lidando de seres humanos, né? A gente está falando de seres humanos, então nós somos falhos, né? Eu adorei essa, cara. Repete aí. Que a política... É uma reunião de condomínio. A política é a reunião de condomínio do país, né? Sim. Basicamente é isso, aqueles deputados é uma reunião de condomínio. É uma forma que a sociedade humana achou de chegar a decisões consensuais, né? Então, só que tem um problema com esses políticos que ele não entende que ele está lá porque ele teve voto do povo. Ele representa o povo, mas ele não olha o povo dessa forma. Ele olha para ele. Sim. E para os interesses da categoria que ele representa, então é um problema que tem muito que ser complexo, muito complexo, porque às vezes ele quer entender, ele quer tentar, mas é tanto jogo de interesse, é tanta pressão que é complicado, chega a receber ameaça, então é muito difícil. Então por isso que é aquela questão, né? Não tem peixe bom em rio poluído, né? Sim. Mas a gente tem que começar a tratar esse rio, para que possam começar a aparecer. Então, a política, a entrada dos jovens, né, na política, a entrada de um novo pensamento, ele vai nos levar a um processo de regeneração mais profundo, que é o que eu acredito que a gente tem que defender, porque a humanidade, a gente em geral, tem um inconsciente coletivo da destruição, né? Então você já deve ter ouvido falar daquela questão do o evento, né? Todo mundo está esperando o evento, né? Nossa senhora, vai acontecer o evento, né? Vai acontecer um colapso, vai destruir o mundo, vai... A gente tem uma tendência a querer atrair catástrofes, né? Sim. Mas, poxa, por que isso? A gente pode ter um caminho da regeneração suave, um caminho, sabe, das soluções sendo implementadas, da política sendo renovada, as leis melhorando. Esse é um caminho que eu acredito que a gente tem que seguir. Não é a transição abrupta, mas uma transição inteligente, gradual, ao longo dos anos, sabe? É isso que a gente tem que batalhar, sim, né? Rodrigo, tem algum recadinho para dar para a gente ir para o comercial? Tem sim. Aqui no YouTube a gente tem participações aqui do Rogério Copo, entrou aqui e mandou bom dia. Excelente tema, muito oportuno. A Kelly Júnior mandou bom dia, não sou parente. Ela falou aqui, ó, parabéns ao Fabiano pela dedicação e a todos da rádio pela importância do tema. O Jorge Mendes falou, meu irmão, bom dia, paz e amor. A Leca aqui mandou bom dia também. A Claudinha Ribeiro, Patrícia, mandou bom dia aos amigos, a todos os ouvintes, vivencianos. Muita luz e paz em nossa semana. A Ana Paula Teodósio manda bom dia. Daqui a pouco falaremos da nossa reunião, hein? É um programa aí que é o Vivência Espírita Feminino aí, que tá nascendo aí também. Com a Ana Paula, com a Patrícia. A Patrícia entrou aqui também no WhatsApp, mandou um recado aqui pra gente. Ela mandou aqui, bom dia, amigos. Patrícia Félix, programa excelente, esclarecedor. Bom domingo e até já. A Fernanda, da Casa da Marcela, ela manda um muito bom programa. Um abraço aos meus amigos da rádio e ouvintes. Um beijo para o Francisco. O Oswaldir entrou aqui também e falou, ótimo programa. Com referência ao tema, acho que tudo virá ao seu tempo. Ainda estamos em transição. Temos forças que lutam contra o progresso humano, tanto na esfera física quanto espiritual. Mas o importante é não desistirmos de nossos propósitos. Pergunta ao entrevistado, quanto à tecnologia... nos ajuda a crescer espiritualmente e aonde atrapalha esse crescimento. A gente deixa para depois dos comerciais, a gente comenta sobre isso. Milton também entrou aqui e mandou bom dia. Aqui, a Irene, Espírito Santo, falou, ó, eu sou parente, ó. É minha prima lá de Santos, mandando aí também, ó, mas amo esse programa, muito esclarecedor. Veja só o de hoje. Eu e o Gustavo estamos enviando um abração ao primo Rodrigo. A Eli da Silva, né? Manda bom dia, amigos vivencianos. Excelente tema. Já passou da hora das pessoas pararem para pensar em mudar seus hábitos para o bem, como, por exemplo, o uso excessivo de celular. Abraços da amiga Eli da Silva. E a Sandra Francisco também mandou um bom dia. Vamos para os comerciais? Vamos. Vamos agora para o nosso intervalo. E nós vamos colocar aqui uma música do Grupo AMI chamada Tempo de Regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se em nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, oh, oh, oh. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, oh, nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, oh, oh, regeneração. Oh, oh, oh, regeneração. Já que é tempo de regeneração, 27 né? graus. É, já que é tempo de regeneração, nós estamos no futuro ali, viu, Inácio? O relógio ali está marcando 2038, estamos no ano de 2038, né? Então, simplesmente 19 anos na frente, né? Então, mas tudo bem, fazer o quê? Nós somos futuristas mesmo, né? Ainda bem que a televisão não pega o nosso painel ali. Mas a gente fala, para poder não ficar chato, né?

absolutamente perfeito. Nós sempre comentamos que a regeneração, só há esperança na regeneração com uma nova consciência. E uma nova consciência só vem de dentro para fora. Então, com uma pá, né? Você pode plantar uma árvore que vai te dar frutos, ou você pode bater em alguém, fazer qualquer, pode ser uma arma na sua mão, né? Então, é muito importante que, antes da tecnologia, antes da solução, de fato, que a pessoa busque melhorar a si mesma, se conhecer, se aceitar, para que possa liberar os valores, né, e as condutas de uma nova sociedade regenerativa, né, desde como ela cuida da plantinha da casa dela, dos animais, até os familiares e até mesmo quem ela não gosta, né? Então, perfeita a mensagem, acho que essa é a essência da regeneração. E é interessante, viu, Fabiano, que a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, na pergunta 919, ela faz justamente isso. Como é que pode mudar o mundo? Ele fala. E como é que eu posso fazer para fugir das tentações? Conhece a ti mesmo. Então, esse conhece a ti mesmo, há 162 anos atrás, a doutrina espírita já falava. Então, a gente vê que a doutrina espírita é muito moderna para os nossos tempos de hoje. Quem está aqui conosco também é o Monte Oliva, e a gente gostaria que ele, se ele quiser comentar também, Monte Oliva, sobre esse... Ok, bom dia Rui, bom dia Jorge, Rodrigo, enfim, a turma toda, né? Fabiano, bom dia. Bom, eu penso que realmente a mensagem é fantástica, maravilhosa, o Rui foi muito perfeito, o Fabiano também foi. Inclusive, como nós estamos aqui para divulgar o evento, o Encontro de Espiritismo, o tema principal do nosso encontro, né, o tema central, é o potencial transformador do conhecimento. Então, exatamente, eu imagino que isso possa responder essa pergunta, né? Eu me conhecendo, eu posso me modificar. Como a mensagem coloca, né? Que estava lá no túmulo do bispo. Se eu tivesse mudado a minha forma de pensar, eu mudaria minha família, mudaria, enfim, o mundo todo. Então, seja você a mudança que você quer no mundo. Isso você só vai conseguir através do conhecimento. Muito legal. Pode encerrar o momento de Gavalha aí, Inácio? Esse é o programa Vivência Espírita. Quem está conosco aqui, como nós já falamos agora, foi o nosso irmão Carlos Monte Oliva, para falarmos sobre um assunto interessantíssimo aqui. Eu dei uma viajada no tempo aqui agora, Monte Oliva, e lembrei, em 2003 você teve essa ideia, né? No ano 2003, de começar a fazer um encontro de Espiritismo em Jacareí. Em 2003 você pensava que poderia ter 16 encontros? Veja bem, Jorge, é questão de teimosia. Eu me lembro que o nome, né, Encontro de Espiritismo em Jacareí, surgiu de uma conversa com o Carlos Eduardo, lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. A FIESP fazia 3, 4 encontros de Espiritismo, chamado de Encontro de Espiritismo. E eu ia sempre. E eu comentei com o Carlos que eu gostaria de fazer um evento semelhante em Jacareí. E discute daqui, conversa aqui, conversa de lá, e ele sugeriu, faz Encontro de Espiritismo em Jacareí. Aí, no primeiro, eu coloquei primeiro Encontro de Espiritismo em Jacareí. E um amigo me disse o seguinte, você vai colocar o primeiro, você vai ficar obrigado a fazer o segundo, terceiro, quarto. Coloque só Encontro de Espiritismo em Jacareí. Falei, não, eu vou colocar o primeiro, nós vamos tocar para frente. Uhum. 15 anos, 16º encontro, graças a Deus, estamos aí, né, nessa briga, lutando contra tudo e contra todos, né, para poder levar o conhecimento que transforma cada um de nós. Mas a gente que está acompanhando lá, eu lembro que por aí, ou 2002 ou 2003, nós já fomos cantar lá, você já convidou. Sim, a gente, claro, né? Claro, claro. Mas eu que tenho acompanhado, olhando de fora, né, acompanhado o Encontro de Jacareí, Encontro de Espiritismo de Jacareí, a gente vê a evolução, né? Tem uma evolução assim, aparente mesmo. Então, cada ano a gente vê que está melhor. Só para você ter uma ideia, o primeiro Encontro de Espiritismo, nós trouxemos o Dr. Zé Carlos De Luca e a doutora Marlene Nobre. Uhum. Né? E o De Luca conversou comigo e falou assim, eu posso levar a Paula Zamp? Eu falei, não, né? Deve. Não pode, deve. Então, o primeiro Encontro de Espiritismo, nós fizemos das 9 ao meio-dia, foi o Dr. Zé Carlos De Luca, junto esse com a... Esse é o primeiro mesmo? O primeiro. Porque esse aí... Junto com a... Porque esse aí, eu e o Rui fomos lá. Nós estivemos lá. Então, foi o De Luca. Foi lá no... Ele... Trianon Clube. Foi no... O antigo Trianon Clube. Trianon? Hoje, é. Hoje é Educa Mais Centro. É. Não, não, não. Educa Mais Centro, que era, na época, era Trianon Clube. Então, foi o De Luca junto com a Paula Zamp e a doutora Marlene Nobre, que fez a segunda parte, e a gente levava vários escritores, fotografa livre, uma série de coisas. O segundo já foi até às 3 da tarde. Né? A partir do terceiro já fizemos sexta, sábado e domingo. Então nós estamos fazendo sexta-noite, sábado e domingo, sábado e domingo o dia inteiro, e na sexta-noite. E esse ano, né, para alegria nossa, o doutor Zé Carlos de Luca volta a participar do nosso encontro. Vamos dar uma detalhadinha, Monte Oliva. Vamos então, lá, então. O início na sexta-feira, né, vamos falar logo, todas as palestras serão no Centro Espírita Paulo Ortiz. Centro Espírita Paulo Ortiz, o Campos Salles 289, a entrada é pela Olímpico Catão 179, que é o lado, né, é a outra entrada. Nós teremos aí dia 7, na sexta-feira, às 19h30, a abertura, o Alan Viltz irá cantar pra gente, né, fazer a harmonização, e a palestra do Zé Medrado, né, que esteve conosco no passado e retorna esse ano, ele é de Salvador, Bahia. É, que é um dos maiores... Vamos falar, a gente não vai falar, não pode ficar falando muito em show, que dá a impressão que o cara vem para aparecer. Não, mas você falando assim claramente, é um dos maiores, assim, talentos que tem para fazer. É, ele consegue se comunicar, né? É, consegue. Ele consegue se comunicar mesmo. O Medrado é fantástico, ele é alegre, divertido e consegue dar o recado, consegue tocar as pessoas com toda a alegria dele, com toda a descontração, com todo o jeito dele, e é muito carismático também. Então, ele é uma pessoa autêntica. É. E você sendo autêntico, você consegue passar aquilo que você é. É. No dia 8, no sábado, nós começamos às 9h30 da manhã, palestra musical com o Cleiton Prado, de Americana. Ele é professor de música, um tremendo palestrante também, né? E vem com seu violino, com seus instrumentos, uma palestra musical com o Cleiton Prado. Depois, a palestra tem um tema livre com o Tato Save, de Bauru. Na sequência, nós teremos um seminário Revolução Espírita com o Paulo Henrique Figueiredo. Revolução Espírita é o título de um dos livros dele, o mais recente livro dele, né? Tem Mesmer e agora tem o Revolução Espírita, excelente, vai dar uma discussão muito interessante. E depois, às 18 horas, o Manolo Quesada, Conhecimento e Luz Interior. No domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos o Dr. Zé Carlos de Luca, né? Na Luz da Vitória, é o tema da palestra, tema proposto por ele, é o título do mais recente livro dele. Depois, às 14 horas, um seminário, A Face Oculta da Medicina, Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro, e o encerramento com música também. Nós teremos aí a orquestra e o coral Carlos Gomes, da Federação Espírita de São Paulo, da FIESP, que vai fazer o encerramento aí, eu tenho certeza que será com chave de ouro. A entrada é franca, tá ok? É franca. Nós pedimos apenas 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração animal. Né? A opção é sua. Monte Oliva, a gente questiona muito esses eventos pagos que tem por aí, né? A gente questiona bastante. É não contra quem queira cobrir custo, né? Porque tem evento que a gente vai e que a gente vê que a pessoa tá, o organizador está simplesmente cobrindo o custo do que ele está levando. Mas existem tantas coisas exorbitantes que a gente tem visto aí que é um absurdo, sim, né? E eu lembro até que o ano passado, quem queria se inscrever antes, você pedia uma colaboração, mas eu nunca vi, por exemplo, você proibir alguém de entrar lá. Não, não, deixar alguém chegar, não, perguntar se a pessoa tinha colaborado, se não tinha colaborado. Não. Nunca vi você fazer isso. Então, Jorge, quem chegava lá entrava. Essa colaboração, já há uns 3 ou 4 anos que nós pedimos, nós chamamos de inscrição solidária. Né? Então, a pessoa, quem quer, faz essa inscrição, deposita o dinheiro, deixa o dinheiro na casa espírita, como achar melhor, e depois ela troca essa inscrição por livros no dia. Eu me lembro que essa sugestão nós demos num encontro na FIESP, e agora tem vários eventos acontecendo da mesma forma, inclusive da USE estadual. Né? Então, a proposta é essa. Se você quiser colaborar, você colabora com essa questão solidária, que você vai trocar por livro. Isso. Ou seja, você está comprando um livro antecipadamente. Você escolhe dentro da feira do livro, que a gente coloca lá, o livro que você quiser. Né? Você escolhe e troca pela sua inscrição solidária. Agora, aquele que não fizer também, entra da mesma forma, tem o mesmo acesso, e se você levar o alimento, você entra. Se você não levar, você entra também. Agora, quando você fala de custos, realmente é complicado. Não, né? Porque você trazer esse monte de gente aqui, que tem vindo de Americana, de Bauru, da Bahia, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Né? A FIESP aí tem você um ônibus, deve estar ganhando muito dinheiro para poder trazer esse povo. Nossa, né? O coral da FIESP, por exemplo, nós temos que colocar um ônibus para poder trazer para cá. Então, o que a gente faz da seguinte forma? É uma coisa que eu encontrei, né? Nós esses patrocinadores, pessoas que colocam os nomes aqui, a gente faz o cartaz e acaba sempre sobrando alguma coisinha, a gente acaba investindo no evento. E a gente faz alguns eventos durante o ano. Nós fazemos aí 3 ou 4 manhãs de pizza lá no Paulo Ortiz, né? E esse dinheiro também entra para o encontro. Nós fizemos algumas excursões, né? Inclusive, nós estamos indo para Uberaba. Em setembro, né? Agora em setembro, já fomos ano passado, estamos indo para Uberaba. Tem gente que está reclamando que você não está atendendo o telefone. Eu dei uma desculpa dizendo que você está muito ocupado com o evento, ocupado. Mas daqui a pouco a pessoa pode ligar que você vai atender. Jorge, olha, sendo bastante honesto, nós tivemos uma pessoa de Campinas, amiga do Dr. Paulo Frutuoso, ela fez essa reclamação para mim. O problema é o horário. Porque como eu estou na rádio de manhã, eu abaixo o volume do celular para que não atrapalhe o jornal, porque você sabe como é que funciona lá. Lá nós não temos um intervalo só, né? São 2 horas direto. Então, se o celular fica tocando, eu não consigo atender. Então, a gente abaixa o volume e acaba, de repente, só aumentando o volume em casa à tarde. Então, por isso que, de repente... Eu já dei outra desculpa. Falei, não, que ele é meio surdo, ele não escuta direito. Então, mas continua ligando. A intimidade que muito obrigado. Você vê que intimidade é isso. Por enquanto, eu só estou surdo, não estou cego. Dá para ver que está chamando aqui. Mas ele pode estabelecer um horário depois das 10 horas. Não, mas aí foi algumas pessoas conhecidas. É verdade. Eu estou ligando, é aquele telefone mesmo. Falei, não, é aquele mesmo. Pode ser... Eu falei assim, ó, o Montenegro está muito envolvido com o evento. Pode ser que ele esteja tão concentrado no evento que, às vezes, não. Para os quatro continuar ligando, que ele vai atender, legal isso, Jorge. E é legal isso que você está falando, Monte Oliva, porque mostra que fazer um evento gratuito dá trabalho. Sim. Mas custo, é possível. Mas dá para fazer. Mas dá para fazer. A questão é muito fácil cobrar. É muito fácil cobrar. Sim. Né? É o caminho mais fácil, vamos dizer, a porta mais. Ao contrário de ser uma porta estreita, uma porta arrombada, vamos dizer assim. É você cobrar pelo evento, porque é muito fácil. É muito mais difícil você fazer um evento, fazer uma sopa, fazer uma pizza. Viu, Rodrigo? Existe um outro ponto que é importante ponderar. Quando você faz gratuito, o pessoal não dá muito valor. E quando você cobra, o pessoal dá valor. Infelizmente é dessa forma. Mas a gente não tem que mudar essa mentalidade também? Tem que mudar, né? Exatamente. Nós temos que mudar. Porque você, por exemplo, você está mudando essa mentalidade. Sim, nós estamos tentando mudar. Né? Porque é o seguinte, tem que dar valor, por exemplo, para a qualidade do evento. Né? Sim, claro. E agora, o que acontece? E a gente pode fazer um evento igual nós fizemos do Chico Xavier, que é um evento gigante, caríssimo, gigantesco, foi, sem cobrar nada de ninguém. Agora, é claro, tem gente falando por aí que tudo quanto é evento é pago. Claro, você tem que arrumar recursos para você fazer o negócio. Não tem jeito. Você está fazendo as excursões, provavelmente você está pegando um percentual dessa excursão para ajudar no evento. Sim, também. É. E a gente quer o quê? Que as indica, pessoal, o Monte Oliva está fazendo excursão para Uberaba, vai lá, indica, porque a gente sabe que você está fazendo. E aparece muito mais gente para colaborar. E na hora que você começa a querer cobrar algo exorbitante, o que acontece? Começam as coisas negativas. Exatamente. Cima, né? Você acaba... Agora, eu sei que nós brasileiros somos assim. Quando você vê que o negócio é caro para caramba, você acha que é melhor. Mas a gente tem que mudar isso. Aí você posta na rede social, eu fui. Mas é o seguinte, Jorge, então nós estamos indo para Uberaba no feriado de 7 de setembro, né? De 5 a 8 de setembro. E nós estamos fazendo também uma outra excursão em dezembro para o Réveillon em Santa Catarina. Legal. Exatamente a proposta é para o encontro. A primeira é para pagar o boleto do cartão de crédito, né? Agora. E a outra é para colocar para o ano que vem. Agora, quando você falou que eu estava muito envolvido com o encontro, é importante que as pessoas nos perdoem, porque nós estamos tendo uma dor de cabeça muito grande com a tal da Avianca. Né? Nós, todos esses anos, a gente tem, principalmente as pessoas de Salvador, tem trazido vários oradores de Salvador, e é pela Avianca que a gente tem trazido. Esse ano, o Medrado, também a passagem foi comprada já no começo do ano pela Avianca. Então nós estamos tendo uma briga danada com a Avianca, por conta disso, porque fechou agora, foi determinado pela ANAC, cancelado todos os voos. Então nós estamos tentando o ressarcimento. Quando atende. Faliu. Então dá dor de cabeça na ANAC. Você fica o dia inteiro Além no telefone. Disso, ainda tem o prejuízo. Você tem o dia inteiro no telefone. Ela faliu e está trocando as passagens com outras companhias aéreas. Sim, né? Mas outras companhias aéreas isso estão... a teoria, mas viu? A teoria, porque se você conseguir ligar lá é um milagre. Faliu porque mesmo. Porque realmente é a coisa mais difícil do mundo. Então você fica o dia inteiro, a tarde toda no caso, tentando ligar para lá, pede para outras pessoas tentarem também ligar para lá, para ver se a gente consegue entrar num acordo. Porque é de última hora você mudar, e o pensamento do brasileiro, Fabiano. Quando você vê uma situação dessa, as companhias estão triplicando o preço da passagem. em vez de passarem a colaborar com o consumidor, né? Não, eles triplicam o preço da passagem, está absurdo o preço da passagem. Mas vamos ver, mas nós vamos ter remediado, vem, nem que for de Cipó, ele vem para cá. Então nós vamos agradecer aqui então a Flora Terra, que é farmácia de manipulação, a Turma Mexerica, loja de fábrica, né? A Costa Ferrer, é Costa Ferrer? Costa Ferrer. Costa Ferrer. O Aguinaldo. Né? É, Âncora Imóveis, Âncora Imóveis, Guerra Veículos, Tech Service, nossa, Greco, amigo custódio. Greco Odontologia, aqui Orlando Seguros, a Vera Tecidos, todo o pessoal que está colaborando aí para que esse evento se realize. Tudo o pessoal comercial, vocês viram? Como dá para a gente fazer as coisas? Igual o programa Vivência Espírita. Chega aqui, são empresas que estão fazendo, estão patrocinando. Então, tem que, claro, usa a influência do organizador, né? Com certeza, para poder conquistar as empresas, que a maioria sabe que ela não vai ter retorno financeiro, ela tem retorno espiritual. Mas, verdade. E, né? Eu quero aproveitar também, Jorge, mandar um abraço para o Walter, né? Da WS. E o Carlos, né, da Giga Vale também, companheiraço nosso. A gente está sempre junto lá com o Carlos, discutindo, inclusive, ufologia. Estamos juntos nas reuniões mensais lá na Giga Vale, discutindo ufologia. Um abraço, Walter, um abraço, Carlos. Bacana. Ok. Pode falar, Marcos. Estamos convidando então vocês, né? Dando ufologia, falando ufologia, domingo que vem o Juliano Posati está aqui. Exato, nós estaremos juntos aqui sábado agora, né? Sábado vai ser, ele vai fazer a palestra lá na AME. Na AME. Né? A partir das, acho que é 18h30, né? O Juliano Posati está lá na AME. E depois ele vai dormir aqui em São José dos Campos e domingo ele vem participar do programa aqui conosco. Maravilha. Né? E eu lembrando que o Rodrigo já se prontificou, né? O encontro de expedição será transmitido, né, Rodrigo? Isso mesmo. Um pool de emissoras, né? O Luiz, o pessoal mesmo, todo aí, né? São cerca de... É o Pool Brasil, né? Pool então, Brasil, é muito legal. Agora a gente, foi bom você ter tocado isso, que a gente quer agradecer também a Rádio Espaço Espírita, também a Andréia lá do Pool Brasil, que também está organizando e retransmitindo o nosso programa Luiz, aqui, né? do Luiz evento. Também. O Luiz também, que está aqui lá da Rádio Portal da Portal Luz. Portal da Luz, E a gente vai transmitir e retransmitir para todo esse pool de rádios que está participando do poolbrasil.com. Então entra aí, poolbrasil.com, você escuta todas as rádios que a gente está se ajudando para compartilhar conteúdo, compartilhar música, compartilhar eventos, né, para de forma gratuita, né, transmitir para todo mundo poder acessar esses conteúdos. Então, e também através do podcast, né? Então a gente até tinha falado que ia comentar no meio do programa o que é isso, que as pessoas podem baixar dentro do celular, escrever lá Vivência Espírita, e ele abaixa automaticamente os programas do Vivência Espírita através do podcast, né? E o Spotify. Abaixa lá o Spotify, que esse programa amanhã já está disponível para as pessoas escutarem. O podcast tem um aplicativo chamado podcast? Podcast é uma tecnologia. Né? Então, o podcast é uma forma de escutar o programa. Você escuta através de podcast. Eu quero colocar esse negócio no meu celular. Como é que eu faço? Aí você vai lá, baixa um aplicativo. Qualquer aplicativo que é de podcast, você põe lá podcast. Tem o Cashbox, tem vários tipos de aplicativo para podcast, certo, que utiliza a tecnologia podcast. E só escrever podcast aparece um monte de aplicativo. Você pode entrar em qualquer um, Cashbox, e aí lá, dentro do aplicativo você escreve Vivência Espírita. E aí você coloca favorito, seguindo, né? Você segue o programa, e aí automaticamente, quando a gente publica um programa, ele baixa no seu celular. Vamos dizer que você não escutou ao vivo. E quer escutar depois, né, ele abaixa automaticamente quando a gente sobe para lá. E aí ele escuta a qualquer momento, qualquer hora, quando ele quiser. Era essa aulinha aí que eu queria que você desse pra gente. Porque a maioria não sabe nem quando é que vai e quando é que desce, quando é que só entrar lá no Play, Google Play, né, Play Store, né, e abaixar. Eu queria falar pros ouvintes que quando ele tá falando esse negócio de computador, nem eu e o Rui aqui estamos entendendo nada. Por isso que eu falei pra ele, você tem que ensinar pro povo como é que faz. Eu já tentei em casa pegar no Spotify, aquele negócio todo ali. Manda ele ensinar, YouTube, mas, né? Mas a gente vai fazer, vai criar a aulinha aqui dele. Aula de como, tá vendo? Agora eu entendi o negócio. Momento tecnológico. Porque como baixar o negócio, como fazer isso, fazer aquilo, que ele fica falando como quem ele estivesse falando para todo mundo que entende, né? É, tá a turma dele. Talvez aqui, só o Fabiano que estivesse entendendo. Só ele mesmo, só o Fabiano mesmo, é verdade. Tá parecendo o governo brasileiro. Ah, é. Vocês podem pegar imposto de renda na internet, só que parece que todo mundo tem internet, todo mundo sabe mexer com aquele troço. Uh-huh. Todo, né? Eu já tinha combinado dando, isso. Dando um exemplo disso, a gente começou com um novo sistema de podcast, é um sistema pago também, para você ver como a gente também tem essa... Mas para distribuir gratuitamente... de um mês que a gente começou com esse sistema, já foram mais de 5.564 downloads de programas que a gente disponibiliza. Só o último programa passado, foram 300, de Jovem Momento com o Pedro Mello, foram 334 downloads. E o programa de Dia das Mães com a Raquel foi 744 downloads que foram feitos através desse sistema de podcast. Ou seja, download automático, a pessoa escuta na rádio, escuta no podcast, ou no, quem tem celular da Apple, o iTunes, você entra lá dentro do iTunes, que é da Apple, do iPhone, né? Coloca Vivência Espírita, já acha lá também. Legal. Bom, Jorge, então, só cumprimentando mais uma vez, convidando a todos, né, no dia 7, 8 e 9, o 16º Encontro de Espiritismo em Jacareí, e a nossa viagem para Uberaba de 5 a 8 de setembro, e 27 de dezembro a 2 de janeiro, o Réveillon lá em Santa Catarina, né, em Termas de Piratuba, também pró-encontro de espiritismo, já para o 17º Encontro de Espiritismo. Ok? Isso. Então, eu vou falar o seguinte para vocês. Vou falar um telefone mágico aqui agora, que ele falou que ele vai atender. É o 99123-1277. 99123-1277. O DDD é 12 para você ligar, para você tentar ir nessa viagem. Então, mas é WhatsApp, viu, Jorge? Também o WhatsApp, recado no WhatsApp. Manda um recado no WhatsApp, fica de repente, fica mais fácil até. E esse aqui você vê essa excursão, que é em setembro, feriado prolongado, né? Então, e você pode parcela até lá. Isso, exatamente. O legal de você entrar em contato agora é que dá tempo de você pagar em prestações, né? Uhum. Vão ser três diárias, né? Três dias vocês vão dormir lá, né? Sim, três dias vão dormir lá, vários passeios. Uhum. Nós vamos no Memorial Chico Xavier. Quem não conheceu o Memorial Chico Xavier, conheça. Coisa fantástica, maravilhosa, lá na casa que o Chico morou, ou no Carlos Bacelli, enfim. É um final de semana maravilhoso. Legal, obrigado, Monte Oliva. Boa sorte, a gente sabe que vai ser muito legal esse encontro. Vamos fazer uma música aqui, para poder a gente voltar daqui a pouco tranquilinho. A música do Nando Cordel, Mudar de Vida. Meu coração já resolveu. É hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Eu sou jovem, quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz no fundo. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. Oh, oh, oh, a gente pode construir. Mais feliz. Oh, oh, a gente pode construir. Oh, oh, um mundo muito mais feliz. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Não quero mais sofrer. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz, vou fundo. Eu também vou. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. A gente pode construir, podemos construir, oh, oh, um mundo muito mais feliz, muito mais feliz, oh, oh, a gente pode construir, a gente pode construir, oh, oh, um mundo muito mais feliz. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o Fabiano Porto falando sobre a regeneração global. Vamos voltando então para... Tem uma pergunta que foi feita... Está lá com o Rodrigo? Tá. Rodrigo, a pergunta que foi feita pelo nosso ouvinte... Foi pelo Oswaldir. Já foi respondida. Agora é do Oswaldir, que ele perguntou quanto a tecnologia nos ajuda a crescer espiritualmente e aonde atrapalha esse crescimento? Uhum. Hoje eu vejo muito a tecnologia, uma visão clássica que muitos têm, que a tecnologia é neutra, né? Você pode utilizar ela para o bem ou para o mal, né? Numa alegoria mais ampla, mas especificamente a questão espiritual, eu acredito que a tecnologia está nos possibilitando ter acesso a conhecimento, né? E até como o Monte Olívio falou, né, a questão do conhecimento. Então hoje, com a tecnologia, a gente consegue ter acesso, seja por palestras online, seja por programas de rádio que você escuta depois, seja por possibilidade de visualizar a nossa realidade de outra maneira. Então a gente está conseguindo ter uma compreensão de mundo melhor, um entendimento de conhecimentos que antes estavam restritos ali a poucas pessoas. Então eu acho que o maior triunfo assim, da tecnologia na questão espiritual é possibilitar o acesso a conhecimento para as pessoas poderem aplicar nessa questão. Eu penso assim, a tecnologia ela é fora de série. E eu acho que se nós olharmos para a moral que nós temos no mundo, a tecnologia está avançada demais. Se a gente fosse ver a nossa moral, a gente nem estaria preparado para essa tecnologia. Ainda bem que uma coisa corre independente da outra, né? Porque senão também a religião ia segurar a tecnologia a vida toda como segurou lá na Idade Média, né? Mas quando a gente vê a nossa moral, a tecnologia está adiantada demais. Então tem horas que a gente vê que está tão adiantada que você fala, meu Deus do céu, a gente não podia nem estar ali ainda pela moral que a gente tem. Isso, né? Que a tecnologia que aparece no mercado, no shopping, anos luz atrasada, perto do que a gente tem nos laboratórios, no centro de pesquisa. Uhum. E esse que o Jorge falou tem a ver com o que o Marcos Sugaio Gama, que é nosso ouvinte assíduo aqui, um vivenciano assíduo aqui, que sempre escuta a gente. Ele fala, inovação, respondendo a pergunta, né, que a gente colocou, qual a solução e inovação ajudaria a regeneração global? Ele põe, inovação incrível seria conseguirmos inventar um aparelho de transcomunicação instrumental para popularizar a comunicação com os espíritos e o pessoal passar a acreditar na vida eterna. Dizem que estamos perto. E é a questão moral, né? Será que se a gente já tivesse esse aparelho, a gente já comunicasse ouvisse os pensamentos do espírito, né? A gente poderia também ouvir o pensamento do encarnado. Será que a gente teria moral suficiente para poder lidar com uma tecnologia dessa atualmente? O Jorge falou. Né? Complicado, né? Não, é complicado porque a gente vê, né, Jorge? Na internet, aí o que tem de gente deturpando uma exatamente, série de coisas. Exatamente. O perigo, muitas vezes, é isso que a gente vê. É a falta de moral que nós temos, né? Você vê assim, quando a gente pega um país que é adiantado, mas não adiantado só tecnologicamente, mas na moral, né? Que tem muitos países aí, sim, que a gente vê que eles são super adiantados. A gente vê a diferença deles para nós. Você fala, pô, se eu tenho condições de ter essa mesma coisa, é igual eu tava vendo meu sobrinho lá na Bahia, o Wagner, lá em Juazeiro, né? Ele olhando no celular, no Facebook, e olhou assim para mim, ele falou sozinho, né? Falou, em vez de estar lá tangendo os bodes, está aí na internet, entendeu? Olha só que coisa, a moça está lá no meio do mato, do sertão, ao invés dela estar cuidando dos bodes dela para lá, para cima e para baixo, das cabras, dos negócios, ela está na internet, ligada o dia todo, ele está falando... Olha, os bodes. Ela não está mexendo... Está postando os bodes. Ela está fazendo isso. Então, não é a crítica à moça, né? Aquela moça especificamente, sim, porque ela está deixando de fazer o que ela tem que fazer para ficar só na internet o dia todo. Mas ela está lá no meio da caatinga, lá no meio do mato, então a internet chega até lá. Agora, um país que não tem tanta moral está preparado para essa tecnologia tão avançada quanto um que tem moral? Isso que você vê como que é as coisas no mundo. A tecnologia, ao mesmo tempo, ela é perigosa em certos sentidos. É, hoje, inclusive, os empresários vão ter que trabalhar muito para as pessoas não ficarem no celular ao invés de trabalhar. Ontem mesmo eu fui no supermercado, a menina lá colocando as coisas na prateleira com o celular. Blá, blá, blá, blá, blá. Quer dizer, daqui a pouco o gerente dela vê ela no celular, manda ela embora, né? Quer dizer, então são essas coisas que precisa tomar cuidado. Ô Rui, mas aquela menina não estava falando lá justamente, tá faltando isso na prateleira, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo, manda aqui para mim, tá faltando essas coisas. Ela estava contando, eu passei perto dela, não, nós vamos, eu vou lá na festa. Ah, tal, bom, é outra coisa, né? E o grande problema disso tudo, né, me permita dar um pitaco, é que a nossa juventude, ela fica o dia inteiro no celular, sabe tudo. Todos esses nomes difíceis que o Rodrigo falou, ele sabe de tudo. Uhum. Só que não sabe somar. Uhum. Eu tive num evento ontem e o refrigerante custava R$3. Não, R$2,50. Eu dei R$10 para minha filha comprar o refrigerante. A minha voltou troco errado. Tirar R$2,50 de R$10, ela não sabia fazer. E ela estava com o celular, mexendo no celular. Então, para tirar R$2,50 de R$10, ela não soube fazer. A minha filha falou assim, você está com o troco errado. E devolveu o dinheiro para a menina. Uhum. Porque ela estava dando troco a mais. Uhum. Então, ela se preocupa com a tecnologia, mas não sabe tirar R$2,50 de R$10. Legal. Ó, pessoal, tá legal demais o programa, mas está na hora de ir embora. Está na hora de ir embora. Você falou essa daqui do Forcato, Rodrigo? Chegou a falar esse recadinho do Forcato? Só vou falar, o Forcato entrou aqui, Forcato lá de Guaratinguetá, nosso amigo Forcato. Acho que evoluir é também fazer descobertas. No universo, tudo já existe. O ser humano não inventa nada, ele descobre, né? Descobriu a roda, descobriu a eletricidade, descobriu o motor a combustão. Agora, continuando a evolução, estamos descobrindo que os movimentos podem gerar energias para movimentar o progresso. Como disse o Fabiano, a roda de um automóvel, o movimento do pedal do freio e muitos outros movimentos poderão ser fontes de energia. Aproveitaremos os movimentos das ondas do mar, a velocidade dos ventos, o andar das pessoas sobre calçadas com placas geradoras, né? Gostaria que o Fabiano voltasse a comentar esse assunto que é muito legal. Então nós vamos falar o seguinte, Fabiano, você volta aqui de novo outro dia. Volta outra vez aqui. Não, eu tô. As ideias que. Você sabe que na hora que a gente está assim juntos, a espiritualidade é muito maior no ambiente, né? E eles ficam falando com a gente. Naquela hora que eu falei para você de nós criarmos um programa, né? Movimento regenerador, alguma coisa assim para o Fabiano fazer, colocando essas ideias legais. Programa de 5 minutos, todo dia, 2, 3 vezes por dia, aparecer, olha, como é que faz isso, como é que faz, olha o que, que pode ter, né? Foi a espiritualidade que soprou aqui pra mim no meu vídeo, chegou e falou, fala isso agora, porque eu falei no meio do programa, não tinha, chega e fala pra gente, criar essa ideia, então a gente pretende que o Fabiano faça isso também, né, e voltar aqui outras vezes. O Fabiano, como a maioria não sabe, ele é filho da Beatriz de Paula Porto, que a Beatriz é nossa... Nossa, aqui é do programa, né? Ele é filho dela. Só tá aqui por causa dela também, né? Mas fala que é tudo é contato, networking. Então foi ela que falou, leva meu filho lá que ele é bom pra caramba. E a gente já, segunda vez que o Fabiano tá vindo aqui. Mas ele tem um primo que é filho da Natália lá do, lá do Bairro dos Freitas, que também é bom, né? Fantástico. Então tem que trazer ele aqui. A gente tem que trazer as coisas boas aqui. Inclusive Yuri, ele tá desenvolvendo aí, ele é presidente da Apoena, a primeira SPG, é Certificação Colaborativa de Certificados Orgânicos, né, de alimentos orgânicos, e vão certificar mais de 100 agricultores para conseguir colocar aquele selo de Orgânicos Brasil, tudo no modelo agroecológico. Então está aí uma solução em alimentação para as pessoas. É, porque tem uma ONG que dá aquele certificado, né, do seu produto é realmente orgânico, vegano. Existe legislação para isso. Há três maneiras de você certificar um alimento como orgânico. E uma delas, a mais colaborativa, a mais participativa é essa, chama SPG. E eles estão fundando aqui em São José. É uma solução fantástica em alimentação. Né? E se você for lá no bairro dos Freitas, né? Ana Natália, lá tem a casa com telhado de... Que é tudo fruto do trabalho que eles fizeram, de permacultura, bioconstrução... Exatamente. Então, essas soluções todas já existem, Até o filtro de água, né? Do Sim. esgoto. Sim. E quando a água vai lá pro riozinho, passa no fundo da escola... Uhum. Acaba em bananeira. A gente brinca que o cocô vira banana. Legal. Mas muito bacana o comentário que ele fez, porque realmente a base da civilização é a energia. Uhum. A energia ela é a sustentáculo para todas as outras áreas de transporte, medicina, porque ela permite o acesso à eletricidade, o acesso ao movimento, né? E sem dúvida alguma, a sociedade do amanhã vai ter uma fonte de energia, né, totalmente renovável, inteligente, porque sem isso a gente vive nas trevas, né? Sem energia a gente está na Idade Média. Então realmente a energia é fundamental. Sem energia para tudo também, né? Porque a internet não funciona para sem tudo, energia. Para tudo, exatamente. Exatamente. Os bancos não funcionam, nada funciona. Eu já estou com saudade do meu carro de carburador normal. Minha Brasília de quatro portas. Eu tenho uma Brasília de quatro portas. Você ainda é do tempo do platinado? Isso, a gente consertava tudo. Qualquer coisa você botava lá um pedacinho pedacinho de madeira, lá um arame, você saía e ficava andando. Você mesmo consertava. Agora o carro parou, você não sabe o que fazer. E outra, acabou o combustível e não anda, ele não para. Terminou o combustível do meu carro, fiquei lá. Falei, como é que eu vou fazer para encostar esse carro? Não, mas os carros mais velhos também não andavam sem combustível também, não. Os mais velhos também não andavam sem combustível, não. Ainda não inventaram, mas. Você podia empurrar. Os carros modernos. Não pode empurrar que estraga. É automático. É. Não vai, né? Pessoal, tá bom demais. Sem combustível não anda mesmo, né? Tá bom demais a conversa com o Fabiano, mas nós vamos aqui para os nossos sorteados, né? Ver quem foi sorteado. Vamos lá, Inácio, a música aí de sorteio. Olha lá. Sorteio, como sempre, né? É um livro e um CD do Momento Espírita, né? Doado para um nosso ouvinte aqui anônimo. Qualquer dia eu vou falar o nome dele, viu? Ele quer ser anônimo, mas eu vou acabar fofoqueiro aqui, vai ter que falar o nome do rapaz qualquer hora. Inclusive nós precisamos também dar uma cutucada naquele que anônimo fez aquela placa do Chico Xavier lá no Aquários, e tá amarelando tudo, tá estragando. Exatamente, a pessoa que arrumou ele fez muito bonitinho lá, tá ficando ruim. O senhor Rodolfo foi lá arrumar esses dias, viu? Ele cortou tudo. Nós pegamos o Paulo lá da AME, nosso Paulo. Esse é o Rodolfo. Aparou tudo, arrumou. Teve até uma ideia que alguém deu lá para fazer. Eu acho que foi o próprio Paulo que deu uma ideia para fazer aquele negócio meio mais rústico, mais permanente para as pessoas. Quando você faz mais rústico, às vezes o pessoal não presta muita atenção para querer depredar, para querer destruir. Depois a gente conversa sobre isso. Mas aquela pessoa que fez aqueles azulejos, aquelas coisas, olha. Tá, já estragou de novo. Não foi as pessoas que estragaram, acho que foi o próprio tempo que estragou. Tem que achar uma empresa para patrocinar a área verde, né? Uhum. Que nem tem as áreas, lá tem o jardim, a gente até convida aí no ar, as empresas que estão escutando, né, aqui de São José dos Campos, patrocina a área verde, né? Que aí eles colocam a plaquinha da empresa e ajuda a manter aquela área, né, cortada, plantada, tudo mais. Esses dias, no dia que nós fomos lá, até a placa do Chico Xavier cortado e quebraram o cano, né? Aí foi o Hélio lá de Jacareí e o seu Rodolfo foi lá e colocaram de novo os dois, né? Fez tudo foi o seu Rodolfo, né? Porque na realidade o Hélio ele não faz nada, ele só dá palpite. Só dá palpite, né? Olha, ele tá ouvindo lá. A Ludmilla tá ouvindo, a gente tá brigando já. É uma Terezinha. Né? Nada, o seu Rodolfo falou que o Hélio chegou lá, que ele parecia que ele ia construir a praça inteirinha, de tanta ferramenta que ele levou para botar aquele cano, para botar aquelas coisas. O seu Rodolfo falou, só fiquei olhando eles com os equipamentos. Mas o homem que fazia negócio de como é que fala? de pintar prédio, alpinismo de prédio, essas coisas, tem craque nisso pra caramba, o Hélio, né? A gente agradece bastante o Hélio, lá de Jacareí, viu, pessoal? Ô, Jorge, não esquece aqui do sorteio. Aí depois que o Monte Oliva fala que São José faz parte da Grande Jacareí, a gente fica reclamando. Mas foi o cara lá de Jacareí que veio arrumar pra nós a praça. Confirma também, deixa que nós fazemos parte da Grande Jacareí. Não, a cidade de São José nasceu de Jacareí. Ainda vem um joseense pra ficar falando essas coisas. Né? É? Era um bairro, né? Era um bairro. Ele tá fazendo uma palestra. O São José era um bairro de Jacareí. Foi um bairro de Jacareí. Já foi Jacareí, um lá veio lá de São José. Pegou a mania. Olha o sorteio então. O Oswaldir ganhou o livro. Viu, Oswaldir? Você pode comparecer a partir de amanhã às 13 horas lá na livraria Casa do Caminho, retirar seu livro lá doado pela livraria. Bate-papo lá com o nosso amigo Mário Vinhas. E quem ganhou o CD foi a nossa grande amiga Inês Frigi. A Inês que fez. Puxa, né? Esteve na casa da Inês, nós precisamos ir lá, viu, Jorge? Porque ela está com saudade de você. Faz tempo que eu não vejo a Inês, precisa ir lá mesmo. E ela, né? E ela, eu levei para ela lá um convite para o nosso bingo, que vai ter no dia 30 de junho. Ela falou, poxa, mas o Jorge não aparece mais aqui. Mas você sabe o que que era? Depois que ela começou, que ela andou com aquela cadeira motorizada, ela voava pela cidade inteirinha. Era difícil a gente encontrar ela na casa dela. Aí eu perdi a mania de passar lá na casa dela. Não, mas agora ela tá ficando mais em casa. Eu vou aí, Inês, eu quero dar um abraço em você, tá bom? Então a Inês ganhou o CD, né? O CD do Momento Espírita, e você escolhe lá o CD que você quiser. Não sei se ela tá andando bastante assim, fora assim. Ela tá sem as duas pernas. Eu sei, mas na cadeira de roda dela tá funcionando, né? Tá. Aí ela. Porque ela não respeita nada, não, né? Não, outro dia ela eu falei. Ela uns 40 por hora naquela cadeira de roda dela, falei. E faz a curva com a roda só. Inês, um você grande abraço. Você não consegue pegar a Inês de jeito nenhum naquela cadeira de roda dela, se ela correu, você não acha mais. Não, outro dia eu falei pra ela, não, eu tô aqui, trouxe um convite pro bingo. E vem, dou carona para você. Ah, mas não dá, Rui. A minha cadeira pesa quase 100 quilos. Nossa, então. Ela já está andando com o carro, não é com a cadeira, não. Grande, a gente fala assim com a Inês, que a Inês é fora de série. A diretora está apontando o relógio ali, como que ela fosse a dona da rádio. Né? Como que ela fosse a dona da rádio. O Inácio, que é o gerente ali, não está falando nada. Agora ela chega lá e fica lá mostrando um relógio para a gente acabar logo. Está parecendo aquele pessoal de escola de aprendiz, quando a gente vai dar aula, que vai chegando no final, o cara vai lá para o fundo e fica lá olhando para o relógio para a gente acabar a aula logo. E depois vem para frente. Depois vem pra frente, a gente tá demorando e fica olhando o relógio na frente da gente. Ela tá igualzinho. Deve ser desse tipo de gente também. Né? Então tá dado o recado. Vamos pros aniversariantes aqui também. Peraí. Hoje não tem jogo? Tem jogo, Inácio? Não, tá falando da feijoada. Na AME. Quem quiser convite da feijoada lá pra AME, eu tenho ainda aqui também, viu, pessoal? R$25, feijoada na AME. Falando aqui na frente do Juliano, que não gosta muito de carne, mas fazer o quê? Paciência. Juliano não, Fabiano. Ele vai comer feijão preto. Feijoada vegana. Feijoada lá na AME. Tá baratinho, R$25. À vontade, fora o encontro que a gente tem lá com todo o pessoal. Então, se vocês quiserem, a gente tem convite ainda aí pra domingo que vem. É domingo? É no dia? No dia? Não é domingo que vem, não. É no dia 9, no outro, né? Outro domingo. Os aniversariantes, vamos lá. Não sei, esse pessoal fica me enrolando aqui, aí eu fico falando demais. Vamos lá. Olha só. Quem faz aniversário dia 25, quem fez foi a Estela, lá da AME. Hoje é que dia? Hoje é 26. 26, né? A Estela da AME fez aniversário ontem. Dia 26, quem faz é a Fernanda dos Santos, do Paulo de Tarso, né? Que é hoje. Dia 27, a Ellen Ribeiro, também do Paulo de Tarso, amanhã. Dia 30, o Marco Aurélio Santana, do Paulo de Tarso. Dia 29, a Dona Marli Alexandrino. Vai ter uma festa de arromba lá. Foi convidado, Rui? Nossa, nem devia ter falado nada, porque eles convidaram todos os amigos. Isso toca, né? Isso toca. Nós ouvimos para a próxima vida. Esse Rui aí ninguém convida. Não, mas a Dona Marli, eu tive ontem lá no ensaio do Castelão. Eu vou convidar todos os meus amigos. Se não convidou você, então. Meu Deus. Nem vou falar nada. É todo mundo que chega lá. Dia 30, o Marco Aurélio, Aurélio Santana, do Paulo de Tarso. Dia 31, o grande amigo Barbosa. Barbosa, que nós encontramos lá com ele na quinta-feira. Que legal, ele é a Cida. E me deu um livrinho dele. Aquele livrinho dele é muito legal. Dia 31, Aparecida dos Santos, também do Paulo de Tarso. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. Hoje e sempre. E eu vou dando tchau, porque senão eu fico enrolando vocês muito tempo aqui. Nós queremos agradecer a presença do Silvio, do Beto, da Graça e do Inácio na técnica de som. E agradecendo também ao Fabiano, que depois ele vai dar suas despedidas, e passando para o Rodrigo. Rodrigo. De todos os ouvintes aqui que entraram, tem pessoas que mandaram recado aqui, a gente não pôde ler. A Cléia Globo mandou aqui, ela falou: opa, ouvi falar sobre Uberaba, ela quer saber mais da programação, depois eu te envio aqui, Cléia, no WhatsApp, a programação, e divulgo aqui também no grupo a programação. Falar em programação, você não falou nada Uberaba. Do Romão Teu Livro, do cartazinho que ele fez coloridinho, bonitinho, você não falou nada do evento, né? O que eu tenho aqui tá todo azul. Não, mas eu tô falando o que ele botou na internet, tá muito lindo. E você só fala, ele só fala das coisas. Não, eu elogiei pra ele. Olha, não é justo não, porque eu elogiei isso pra ele. Eu falei pra ele, agora sim. Nossa, eu falei, cara, até divulguei aqui no grupos. O cartaz tá muito bom do encontro do... Depois de 16 anos, né? Tem que ir evoluindo, né? Intimidade é assim mesmo. E o Arnaldo Alpino também entrou aqui, deixou o recado também, respondendo a pergunta. A Kelly Júnior, a Dolly Cassal, a Thalita Geraldi, a Jaqueline Melchior também entrou aqui, mandou um parabéns pro programa. João Luiz Cassal, João, lá da Casa Marcela, a Tânia Rovolia, a Mônica Abreu entrou aqui também, o Antônio Sérgio Ribeiro, e o Pierro também entrou aqui. E a Paula, a Patrícia Félix também deixou a pergunta para sorteio aqui no WhatsApp. Infelizmente a gente não teve tempo de ler, mas agradece a participação de vocês. E até o próximo programa, próximo domingo. Lembrando que sábado tem lá o 10º encontro ufológico de São José dos Campos com o Juliano sobre o tema exoconsciência. Então vai ser lá na AMI, rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. No próximo sábado, dia 1º de junho, a partir das 18h30. E no domingo ele vai estar aqui com a gente às 8 horas. Até o próximo programa. Fabiano? Bom, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aí com vocês mais uma vez. Vamos aí fortalecer de todas as maneiras, né, a regeneração. Você que está nos ouvindo e quer conhecer mais, até fazer parte, porque nós somos um coletivo voluntário, você pode entrar em regeneraçãoglobal.com. Logo na primeira página você já vai ver ali como fazer parte. Então você pode também vir a compor esse coletivo e nos auxiliar nessa missão aí, que está se expandindo rapidamente aí, graças a Deus aí, graças a todas as pessoas que acreditam nesse movimento. Então vamos em frente. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. E nós vamos passar o microfone para o Monte Olivo para que ele faça a nossa prece de encerramento do nosso programa no dia de hoje. Bem, antes da prece, apenas lembrando que no dia 2 nós teremos um seminário com a Marina Ferri, Transição Planetária, lá na Casa da Prece, lá, né? Comandada pela Ludmila e pelo Hélio, lá em Jacareí, na Rua Regina, no centro de Jacareí. Amado Mestre, Divino Amigo, elevamos o nosso pensamento em agradecimento. Gratidão, amigo Jesus, pela oportunidade de podermos estar labutando, estar trilhando os caminhos propostos já há mais de 2000 anos. Agradecemos, Mestre amado, essa oportunidade de trabalho. Gostaríamos de pedir que essas vibrações de amor e carinho que emanam desse momento possam atingir os nossos lares, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, o nosso planeta. Rogamos, Mestre amado, que a Tua paz possa envolver a todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Amiguice e a bondade possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade, e seja onde for, o homem viva em fraternidade. Que a paz